sozinha, ou já tem um outro bem. Se ela me deixou, a dor é minha, a dor é de quem tem. É o meu troféu, é o que restou.